ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar do Plano de Estruturação Urbana, o PEU das Vargens. Nós já vimos tratando deste e de outros assuntos ligados ao urbanismo, ligados ao caos da mobilidade urbana, que interfere diretamente, tem a ver com isso aí. Aliás, esse é um assunto que tem a ver com segurança pública, mobilidade urbana, saneamento básico, serviços essenciais, tem a ver com tudo isso. Nós tratamos daquela área ali da freguesia, né? Foi o último programa. Hoje nós estamos com, especificamente, com o foco no PEU das Vargens. E aqui no estúdio conosco, Sidney Menezes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, CAU. O Carlos Augusto Nascimento, que é o primeiro secretário da Associação de Moradores de Vargem Grande, e o Canajé Vilhena, arquiteto, urbanista, morador da região, especialista no tema e um ativista, eu diria, dessa questão mais ampla do urbanismo, da arquitetura, da mobilidade urbana, de tudo isso. Muito bom dia para vocês. Eu vou abrir com o programa com o Carlos Augusto, que é da Associação de Moradores, para que ele faça uma intervenção inicial falando sobre o que motiva, na verdade, esse nosso programa de hoje. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É muito importante nós estarmos discutindo sobre o PEU de Vargem Grande, Vargem Pequena e parte do Recreio, porque é uma área que está em grande crescimento no Rio de Janeiro, tá? E na época que esse assunto começou a ser debatido, no meado de 2009, quando eu ainda era presidente da Associação de Moradores de Vargem Grande, né, onde nós tivemos algumas audiências públicas na nossa sede, tivemos várias discussões sobre o tema, e até chegar à elaboração final do PEU. A Associação de Moradores de Vargem Grande vem discutindo já há algum tempo sobre esse assunto nas nossas reuniões semanais e mensais, tá? E o tema para a gente é de suma importância, depois que nós ficamos sabendo que o prefeito Eduardo Paes parou com algumas obras na região, né? Com relação à desordem urbana, aumento de gabarito, etc. Né? Então, esse programa vai ser muito importante para a gente debate aqui, para poder estar esclarecendo algumas coisas sobre esse assunto. Legal, queria que o Canajé entrasse nessa conversa. Canajé, bom dia. Antes de qualquer coisa, você é um profundo conhecedor dessa área e você já falou várias vezes aqui sobre isso. Eu queria que você fizesse uma introdução também para o nosso ouvinte. Bom dia. Eu acho que esse assunto já é um assunto velho, né? Mas tem uma novidade, que é a criação da área de especial interesse ambiental, da mesma maneira como fizeram para tentar ajustar o PEU da freguesia às condições ambientais. A decretação da área de especial interesse ambiental para o PEU das Vargens demonstra que esse procedimento de elaboração de legislação edilícia e não urbanística, porque eu considero que os PEUs, eles tratam muito mais da organização das construções do que da organização urbanística de cada área de planejamento da cidade. Bom, então, a decretação então, da área de especial interesse ambiental demonstra uma autocrítica da prefeitura no sentido de mostrar que a lei que criou o PEU das Vargens, ela não tinha a menor consideração com as condições ambientais. Tenta-se agora resolver, e não vai resolver, porque a experiência da freguesia já demonstrou isso, que não basta a criação de uma área de especial interesse ambiental para resolver os problemas de impacto ambiental que os PEUs têm criado, além dos problemas urbanísticos, porque eu considero também que, tirando o PEU da URCA, todos os outros PEUs que foram criados antes do plano diretor, com base no projeto, projeto urbanístico básico lá da década de 70, e depois do plano diretor, todos esses projetos de estruturação urbana não trouxeram nenhuma melhoria na qualidade de vida urbanística, melhoria da qualidade, então, de vida da cidade do Rio de Janeiro. Todos eles têm problemas. Eu posso citar, por exemplo, o PEU de São Cristóvão, que passou por uma renovação no sentido de aumentar a possibilidade de exploração do mercado imobiliário, inclusive com a aceitação até de criação de unidades habitacionais com 24 metros quadrados. E se usava naquela época, que se fez essa revisão, era o melhor aproveitamento de galpões abandonados da área portuária. Então, da mesma maneira, o PEU das Vargens, desde o início, eu fui contra. Eu gostaria até de dizer, retificar o que o Carlos Augusto falou, que as discussões que aconteceram na preparação do PEU no governo ainda, no governo em que era secretário o Alfredo Sirkis, todas as propostas que foram discutidas pelos moradores com o representante da prefeitura, nenhuma dessas propostas foram consideradas. E mesmo que fossem consideradas, não ia resolver problemas graves, como, por exemplo, a ocupação das encostas por vilas e a permissão de autoadensamento em áreas sem nenhuma infraestrutura urbanística. Ruas, inclusive, sem meio-fio, que é o princípio básico de demarcação de uma rua, sem falar nas funções sociais da cidade, que nunca chegaram em Vargem Grande, e nem na Zona Oeste, e nem nos subúrbios cariocas. Todos eles dependem, estão dependentes ainda da possibilidade de um dia chegar nessas áreas as funções sociais da cidade. É nesse sentido que eu gostaria de discutir o PEU das Vargens, mas no contexto da política urbana, que eu considero muito retrógrada, e ela só interessa ao mercado imobiliário. Interessa ao mercado imobiliário, ao mercado automobilístico, ao mercado do transporte, nunca ao morador, né? Nunca. Sidney, queria que você entrasse também. O Sidney Menezes é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, Sidney. Bom dia. Eu, em primeiro lugar, queria esclarecer até para os ouvintes o que significa esse tal de PEU. O que é o PEU? O que é o Projeto de Estruturação Urbana? PEU. Pois bem, é um instrumento urbanístico muito importante, consolidado aqui na cidade do Rio de Janeiro, no plano diretor de 1992, e que prevê exatamente a possibilidade de um microplanejamento nos bairros da cidade. Quer dizer, esse é o conceito do tal PEU. E o que significa o microplanejamento? É exatamente estabelecer naquela unidade, naquela escala de bairro ou de conjunto de bairros, estabelecer as regras e os parâmetros urbanísticos e edilícios. O que significa isso? Para traduzir para o bom português, é o seguinte: é criar o limite, por exemplo, das alturas das edificações, né, os gabaritos, a taxa de ocupação dessas edificações nos terrenos, né, é criar a hierarquia viária dentro desse universo de conjunto de bairros. E, portanto, são iniciativas que atendem a uma organização espacial dessas micro-regiões que são os bairros da cidade. E prever ainda, por força do próprio Estatuto da Cidade, a participação efetiva dos moradores. E eu vou além, e também a participação efetiva das entidades, das instituições profissionais. Porque nesse caso específico de planejamento urbano, de reorganização da cidade, de definição desses tais parâmetros urbanísticos edilícios, existe um profissional, que é o arquiteto e urbanista, que trata disso. Então é importante que as entidades da arquitetura e do urbanismo, as instituições, tenham uma participação efetiva nesse processo. Não é possível ser a participação para inglês ver. A participação para inglês ver é aquela que cumpre tabela. Então você faz as reuniões, cumpre as reuniões, registra em ata que essas reuniões aconteceram e, de fato, não se cria nem se propicia um debate profundo entre os usuários da cidade, que são os moradores, que são as pessoas. E cabe aí, então, nesse tal projeto de estruturação urbana, essa crítica, porque esse é um instrumento que, ao longo do tempo, desde 92, precisou sofrer um aprimoramento e isso não aconteceu. Então nós precisamos rediscutir, inclusive, essa história desse conceito do projeto de estruturação urbana. E o chamado PEU das Vargens, e eu quero dizer aos ouvintes que não é PEU das Virgens, é o PEU das Vargens, porque pega a Vargem Grande, pega a Vargem Pequena, aquele trecho todo ali da Zona Oeste, ali do Recreio, dos Bandeirantes, né? A própria Guaratiba, Grumari, quer dizer, que está ali na divisa. Então é uma área da cidade que precisa, evidentemente, ser olhada e contextualizada nessa discussão. Porque o próprio plano diretor recente, aprovado agora, esse plano diretor de 2011, ele estabelece quatro grandes macrozonas na cidade, sob o ponto de vista do planejamento. E numa dessas macrozonas, que é exatamente a macrozona que eles chamam, está na lei, macrozona de ocupação assistida, é exatamente onde as vargens estão inseridas. Então, no conceito da macrozona assistida, o próprio nome já traduz isso. Quer dizer, não é só para arquiteto, urbanista, especialista entender o que é. Qualquer pessoa sabe o que significa uma área assistida. O que é isso? Assistida pelo poder público. Assistir aquela área, olhar aquela área, infraestruturar aquela área. Agora, dentro de uma lógica do planejamento urbano e da sustentabilidade ambiental e social. E não dentro de uma lógica da produção do capital pelo capital, gerando os terrenos e as áreas da cidade como mercadorias de especulação imobiliária, que a rigor é a história do Rio de Janeiro. A verdade é que todas as vezes que nós tratamos essa questão aqui, inclusive a questão da mobilidade urbana, a questão da ocupação do solo, as remoções, esse modelo de cidade que se persegue agora com a proximidade dos mega eventos, a gente sempre acaba nessa questão que é questão política e mais além do que política, é uma questão ideológica de mercado, essa questão de que não adianta você ter o conselho comunitário, não adianta você realizar uma audiência pública, não adianta você ter um estatuto da cidade que já tem 20 anos, se você não tem esse estatuto da cidade realmente em vigor, se você não tem, se isso tudo é letra morta. Então, na verdade, ou seja, quando você fala dessa legislação, isso tudo é nomenclatura, isso tudo é bonito da gente ler, né? O Estatuto da Cidade, eu me lembro quando foi promulgado, assinado pelo Fernando Henrique, na época, era uma brochura bonita, foi distribuída para a imprensa, distribuída em Brasília, foi distribuída para prefeitos e tal, e guardado na gaveta, isso não vale nada até hoje, e lá está prevista isso tudo que nós estamos falando aqui. Não é? Você quer ver um exemplo prático da ocupação da cidade? O exemplo característico, convencional e que está se reproduzindo e que nós temos que ficar atentos a isso. Como é o conceito clássico? Você tem o centro urbano e aí você faz o espalhamento, o espraiamento, né, da cidade em direção a uma determinada área, aqui no Rio de Janeiro, em direção à Barra da Tijuca. Então você tinha um núcleo urbano e tinha lá o interesse imobiliário para a Barra da Tijuca. O que você fazia? Criava lá um determinado empreendimento distante do núcleo urbano e forçava uma barra, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista dos interesses econômicos, não é? A cumplicidade entre o poder público e os interesses especulativos imobiliários, E o que que você fazia? O próprio poder público levava essa infraestrutura que não existia, estrada, asfalto, luz, água, esgoto, etc. Você levava isso para atender aquele núcleo daquele empreendimento imobiliário isolado do núcleo urbano. Evidentemente, toda aquela área entre esse novo empreendimento e o núcleo urbano tradicional se valorizou. Claro. Às custas do investimento público, de dinheiro público. Então, essa é uma lógica que existiu, né, na expansão, na consolidação, né, da expansão da cidade do Rio de Janeiro. É uma lógica especulativa, é uma lógica que vai exatamente na contramão de tudo aqui que nós conversamos, inclusive que o Carlos Augusto levantou, né, na questão da qualidade de vida dos moradores, e nós temos que ter muito cuidado, porque essa lógica, se for reproduzida, levará essa cidade para uma situação de total insustentabilidade urbana, ambiental e social. Na realidade, eu gostaria até que o Canajé entrasse nessa questão agora, porque esse modelo é um modelo antigo, é um modelo que vem da construção da cidade do Rio de Janeiro. E o privilegiamento dessa área da Zona Oeste, em especial a Barra da Tijuca, se deu a partir de 1970, a partir da expansão daquele plano Lúcio Costa, essa coisa toda. Mas a gente já tinha tido antes, na história do Rio de Janeiro, uma expansão em direção à Zona Norte e ao subúrbio, que tinha o foco central na pessoa, no morador. Esse é que parece que é o foco que hoje falta. Hoje o foco é o mercado pelo mercado. E nós vimos na última discussão aqui a questão daquela baixada de Jacarepaguá, onde já foi cinturão verde da cidade do Rio de Janeiro, e as ruas estreitas, elas hoje não comportam aqueles prédios, aqueles condomínios verticais com 200 mil carros cada um, esse tipo de coisa. Gostaria que você falasse dessa questão, porque você tem um ponto de vista muito interessante da descentralização do centro urbano do Rio de Janeiro, não é isso? Obrigado pela oportunidade, mas antes eu gostaria de chamar a atenção de que o plano Lúcio Costa, ele se transformou também num projeto de estruturação urbana. Ele tratou apenas da organização das edificações. Em relação a essa questão do espraiamento, eu acho que nós continuamos vivendo como no período colonial. E pior do que isso, existe uma ideologia dominante hoje de desenvolvimento urbano que fica procurando privilegiar o máximo aproveitamento do centro da cidade a partir da ideia de que ali já existe uma infraestrutura dada que foi pouco utilizada e é preciso esgotar todas as possibilidades dessa infraestrutura. E se esquece do interior, do sertão carioca, que é todo subúrbio para mim, não é apenas o sertão carioca da Baixada de Jacarepaguá. A Zona Oeste toda ainda é o sertão carioca, porque apesar da expansão urbana sem garantia de condições urbanísticas, continua como vida rural. É uma área rural tratada como zona urbana, mas sem nenhuma condição de atendimento para as funções sociais da cidade. Então, eu gostaria, inclusive, de discordar dessa ideia de que de levar a infraestrutura até os loteamentos mais distantes, porque isso aconteceu muito em São Paulo. No Rio de Janeiro, na verdade, se permitiu a abertura de loteamentos em toda a Zona Norte e Zona Oeste, sem nenhuma infraestrutura. Enquanto que na Zona Sul, os loteamentos foram feitos juntamente com a exploração dos bondes, do serviço de bondes, assim como na Tijuca e Vila Isabel. O resto da cidade. Então, esses loteamentos, lá no final do século XIX, ainda no Império, eles foram feitos de acordo com a melhor técnica da época. Enquanto que os loteamentos feitos ao longo dos três suburbanos foram feitos sem nenhum respeito. Basta dizer que a definição do que seja parcelamento do solo só aparece na legislação na década de 70. E a primeira norma de regularização de loteamento é de 1937 e tratava loteamento apenas como atividade de compra e venda de lote, sem nenhuma consideração urbanística. É uma coisa cartorial, né? cartorial, e então todo o desenvolvimento urbano de 60% do território do município do Rio de Janeiro foi feito sem nenhuma regra, apenas abertura de lotes, sem nenhuma fiscalização, e pior do que isso, porque continua. Hoje é possível, por exemplo, qualquer pessoa abrir um loteamento ilegal na Zona Oeste e registrar como condomínio fechado, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro garante a ilegalidade desse loteamento através da famigerada Súmula 79, que permite que qualquer bandido faça um loteamento ilegal, feche ruas, coloque segurança particular e faz evasão de tributos, porque todas as atividades ali, atividades econômicas ligadas à construção civil, são feitas sem o recolhimento de qualquer tributo. E hoje o Tribunal de Justiça garante isso. Da mesma maneira como no governo Carlos Lacerda, ele permitiu que se fizesse vários loteamentos na Zona Oeste, chamando aquilo de loteamentos rurais. Permitia-se abertura de loteamentos na Avenida Brasil, na Zona Oeste, apenas com meio-fio e pavimentação. Então, todo o mínimo de função urbana, ou função social da cidade, como água, iluminação pública, meio-fio, pavimentação, drenagem, esgotamento, isso ficou de fora. Apenas se conseguiu colocar iluminação pública, porque a Light coloca iluminação em qualquer local, em qualquer construção ilegal, em qualquer construção que seja produto de crime ambiental. A Light garante. IPTU, mesma coisa. É. Quer dizer, a Light que vai cobrar o IPTU, agora, imposto. Agora, por exemplo, a prefeitura já está entrando em Vargem Grande para cobrar IPTU em ruas que não estão no cadastro fiscal da prefeitura. Não são consideradas ruas, ruas reconhecidas. Sim. Eu tentei, por exemplo, resolver alguns problemas de herança em ruas que não são possíveis, cujo parcelamento, a divisão de lote não pode ser reconhecida pela prefeitura, porque a rua não é reconhecida, mas ela está preparando agora a cobrança de IPTU nessas áreas. A estrada do Morgado, por exemplo, que é uma estrada que nem de jipe se consegue um acesso fácil, a prefeitura está ameaçando cobrar IPTU. E pior do que isso, os moradores, da mesma maneira como nos discutem a área de especial interesse ambiental, que é uma novidade, não discute também essa questão do IPTU. E a prefeitura se aproveita disso porque acha que os moradores não têm interesse em discutir os seus problemas. Por que que a prefeitura vai procurar os moradores para discutir? Então, discute com a Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara de Vereadores, que a gente sabe como é que funciona, e depois faz um decreto, um édito, como se fazia na Idade Média. Então, essa é a nossa tragédia. Só falta chegar a cavalo e ler o édito na praça, né, ali para os moradores. Mas se quiser, em Vargem Grande, pode chegar ainda de cavalo. Vou chegar a cavalo. A grande atividade econômica lá, uma das grandes atividades econômicas, é exatamente a exploração de cavalgadas. Eu queria chamar a participação do Carlos Augusto até por uma questão. Você é um morador da área ali. E, primeiro, você se considera um morador urbano ou rural do Rio de Janeiro? E, segundo, você acha que o desenvolvimento urbano, o arruamento, a luz já chegou, mas o saneamento básico, os serviços, isso representa a solução e em que medida para o pessoal das Vargens? Bem, eu sou nascido e criado em Vargem Grande, tá? Tô com 40 anos. E eu posso dizer para você com certeza que hoje em dia a gente não tem mais uma identidade, se é rural ou se é urbano, tá? Porque... Mas quando você era menino era rural? Era rural, rural, todo mundo se conhecia, todo mundo falava com todo mundo, as ruas tinham batido. não tinha trânsito, não tinha engarrafamento. E isso não faz tanto tempo. Você está com 40 anos, isso tem 30 anos. Na década de 80, nós estamos falando da década exatamente, de 80. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, nós já, ninguém mais se conhece. Foi ontem. Tem assaltos, tem, enfim, trânsito. A estrada de Bandeirantes foi alargada, mas já, daqui a alguns mais 3, 4 anos, já não vai comportar mais, devido ao grande excesso de empreendimentos que estão indo para o bairro. Devido ao parque aquático, acesso à praia, etc. Quer dizer, hoje em dia, a Vargem Grande perdeu a identidade, um pouco a identidade dela. Não se sabe se é rural ou se é urbano. Te digo até meio a meio, que tem o gás do bairro ainda, que você ainda consegue ainda uma paz, né? Uma paz sem confusão, sem trânsito, mas está meio complicado, né? Quanto à questão da urbanização, ainda existem ruas, como o Canal já falou, sem meio fio, como a estrada do Pacuí, que você é uma via que passa quatro linhas de ônibus e você anda ou no meio da rua ou encostado no muro, porque não tem calçada, não tem saneamento, quando chove é um rio, enfim. Agora, tem os muros delimitando propriedades privadas. Existe, isso aí existe. Quer dizer, então existe o interesse imobiliário, o interesse fundiário, mas não existe o interesse do Estado em cumprir com esse urbanismo, né, que seria desejável. Na Estrada do Sacarrão, por exemplo, existe uma propriedade que deve ter o maior muro da cidade do Rio de Janeiro. E não tem meio fio nesse trecho. E a propriedade privada é o quê? É a propriedade privada. Inclusive, nós chegamos a produzir uma matéria para o RJTV, que infelizmente não foi pelo ar, porque depois nós descobrimos que o dono da área era o mesmo proprietário do Parque das Águas, que foi usado pela TV Globo para fazer um programa de calouros, a Fama, né? E talvez por isso a matéria que nós produzimos não foi para o ar. Sim. Mostrando a questão dos muros em Vargem Grande, que é um outro problema muito sério, porque assim como existe a importância da Estrada de Bandeirantes, só existe a Estrada de Bandeirantes e depois a Avenida das Américas, e nesse trecho quase não existe logradouros públicos, está tudo fechado. Ou por loteamentos ilegais ou pelos canais que não são superados através das necessárias construções de pontes para fazer com que haja pelo menos o fluxo de pessoas andando a pé, porque ciclovia e outros meios mais interessantes de locomoção, de mobilidade, ainda não chegou lá. Mas pelo menos se houvesse uma integração do sistema viário, já haveria um início de tratamento da área com uma visão urbanística. Só para voltar aqui um pouquinho, esse muro, o maior muro do Rio de Janeiro, essa muralha da China do Rio de Janeiro, qual é a extensão disso? Como é que a gente pode mensurar isso? Por que ele é o maior muro do Rio de Janeiro? É porque é uma área imensa, esperando a valorização, né, da região. É quase uma fazenda. Está cercada, só aguardando, parada ali, esperando a terra valorizar. Eu vou colocar fotos desse muro no Facebook amanhã. Faça isso. Agora, além desse muro, existem outros muros construídos ilegalmente, inclusive com conhecimento da prefeitura, é um verdadeiro assinte, porque é uma construção particular em logradouro público para impedir a ligação de uma comunidade, uma comunidade popular com uma rua onde existe um grande número, alguns loteamentos ilegais. Então o loteador ilegal colocou um muro com o apoio da associação de moradores para fechar o acesso dos moradores da comunidade para essa rua. E esse muro, ele foi feito isso eu coloquei também no RJTV, inclusive no dia que nós estávamos gravando, uma representante da associação de moradores tentou impedir a minha fala para o RJTV. E esse muro, ele é a guarda dele é de uma associação de moradores que recebe a proteção da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, porque permite, inclusive, ali a exploração de lixo. E isso foi, inclusive, a exploração ilegal desse lixo foi objeto de um programa do Globo Repórter, tratando aquilo como um grande empreendimento popular. Esse o uso do lixo para sustentar uma creche da prefeitura. Eu até brinquei uma vez, quando essa matéria saiu no jornal O Globo, eu dizia que o vice-prefeito estava confundindo chorume com leite para a creche. Deus me livre. Mas isso aí significa que esse reaproveitamento, essa reciclagem, essa coisa do lixo, era para sustento de uma determinada creche, não era uma coisa que... e não era legal. É ilegal. Era ilegal. E a sustentação da creche é uma versão fantasiosa, porque uma creche ela tem que ser mantida pela prefeitura. Pelos e não pelo lixo. Pelo erário. Agora, Carlos Augusto, como é que fica essa situação? Você mora entre muro, rua que não tem calçada, poste que às vezes tem luz, às vezes não tem, mas passa o fio da eletricidade, é chão batido, às vezes tem, não é? Às vezes tem um arremedo de asfalto ou lá o que seja, uma pavimentação precária, e não é rural, também não é urbana. E essa situação é uma situação muito... não tem os serviços, tem, por exemplo, policiamento, tem... como é que fica? Como é que vocês se veem nessa situação? Bom, Luiz, a minha rua, eu moro dentro do loteamento, tá? Que tem praça pública, cuidada pela prefeitura, toda urbanizada, asfaltada, tem dois grandes condomínios, né? Quer dizer, inclusive a praça que eu moro, a rua que eu moro, é mais considerada uma das melhores áreas do bairro, né? Mais valorizada. É mais valorizada, que tem grandes construções, grandes condomínios. Ao mesmo tempo, a gente fica meio que desanimado, né? Quando a gente vai em certos lugares do bairro e vê, né, ruas que são batidas, como na Avenida do Cascalho, como parte lá dentro da Zenitil de Alves Meira, que são ruas que não tem nenhum tipo de asfalto, não tem iluminação, não tem esgoto, não tem nada. Sim. Aonde eu moro, graças a Deus, né, considerado centro de Vargem Grande, está, né, a poucos metros do centro gastronômico, do parque aquático, já é mais urbanizado, entendeu? Sim. Mas em outras áreas do bairro não tem essa urbanização. Quer dizer, graças a Deus, ao interesse do Estado, aos interesses políticos, ao dinheiro que está entrando ali, porque graças a Deus só não é. Na verdade, há uma interferência grande. Mas tem uma questão muito grave, é que a prefeitura, há muitos anos, vem explorando essas carências e a permissividade com a ilegalidade para obter frutos eleitorais. Sim. Basta dizer que nós temos, por exemplo, em frente a um santuário que está passando... cujas instalações estão passando por sérios problemas de regularidade, para regularização, e, no entanto, em frente existe uma série de empreendimentos com atividades econômicas, sem nenhuma condição de habitabilidade ou de funcionamento, mas certamente deve ter um alvará. Inclusive, até há pouco tempo havia lá uma placa de um hotel na beira do meio-fio, que não tem nada a ver com o hotel, né? Aquilo poderia ser, no máximo, um ponto de encontro, né? Sei. De pessoas de bem ou de mal, não interessa, né? Mas seria um ponto de encontro, aqueles pontos de encontro que o francês costuma conhecer bem, né? E em frente a um santuário. E certamente ali tinha um alvará da prefeitura. Isso parece coisa do Dias Gomes, né? Sucupira, né? Fala um pouco aí, Cid. Ô, Golo, outra coisa importante que a gente precisava também incluir aqui no debate é que o chamado Peu das Vargens, ele é uma lei, né? Ele é resultado, né, de um processo legislativo. Ou seja, o PEU passou por uma discussão na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E ali é que a coisa ficou mais complicada. porque, lamentavelmente, os interesses e os representantes desses interesses, vamos dizer assim, não muito nítidos, não é? Começaram a criar e a colocar alguns contrabandos na própria lei. Uma questão, por exemplo, que há muito tempo se conseguiu resolver no Rio de Janeiro, que é o direito de construir, o direito da laje, da primeira, né, da primeira licença da laje do prédio, porque isso era um golpe que se fazia. Você fazia uma construção, parava na primeira laje, mas você tem o direito adquirido ali pela construção e não fazia mais, não tocava mais aquela obra. Você ficava esperando, né, como foi dito aqui, o mercado te acionava. Então você ocupava o terreno, começava a construir e parava. Para evitar isso, aqui no Rio de Janeiro se criou um procedimento de ordem legal, né, sob o ponto de vista até do direito urbanístico, que isso não se pode mais fazer. Começou, pois tem bem, que terminar. Exatamente. Pois bem, e prazos? Uhum. Né? Quando você, o poder público, te dá uma licença de execução de uma obra, ela te limita a prazos. Evidentemente que esses prazos você pode até ampliar, pode rever, mas tem um limite, não é? Mas não como era antes, há muito tempo atrás. Pois bem, esse avanço foi colocado em xeque na própria lei do PEU. Por alguns vereadores, eu não vou citá-los, que eu não sei aqui com clareza identificá-los, mas alguns vereadores introduziram esse direito num dos artigos da lei do PEU, valendo, imagine você, só para aquela região. Quer dizer, não vale para a cidade, que essa é uma regra urbanística abolida da cidade do Rio de Janeiro, mas ali poderia passar a valer, porque fez parte do processo da lei. Então, é uma outra discussão que a gente precisa ter também, que é o seguinte: o papel desses chamados vereadores da cidade do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Porque a principal matéria, o golo do vereador, a matéria para ser trabalhada e discutida como atribuição dele, a principal matéria é a questão do uso e ocupação do solo. Isso é a matéria do município e cabe ao Poder Legislativo Municipal. Você não pode mais legislar sobre essa matéria, como se podia fazer na década de 70, por decreto. Decreto você pode regulamentar algumas matérias e mesmo assim são limitadas. Mas você, para trabalhar com solo urbano, uso, ocupação, legislação urbanística, legislação de edilícia, tem que passar pela Câmara dos Vereadores. E aí eu lhe pergunto, e esses vereadores que têm esse dever e essa obrigação constitucional e moral de discutir essa matéria, discutem essa matéria, como deve ser, vão lá em Vargem Grande, na Associação de Moradores, ouvir os moradores, se mobilizam, ajudam a montar umas audiências públicas, de fato, que reproduza a vontade dos moradores? Então, é outro problema que nós temos que colocar sobre essa questão da legislação. Tem visto interesse de políticos, representantes, vereadores, associação de moradores, essas coisas, em fazer esse tipo de iniciativa, em ter esse tipo de iniciativa? Não. Nessa nova discussão do PEU não apareceu ninguém ainda, tá? Nós estamos tentando puxar esse assunto para lá, mas ainda não apareceu ninguém ainda. Para discutir o assunto. Só complementar. E isso nos preocupa, porque pode ser feito tudo as escuras, né? Esse que é o nosso problema. Só complementar o Carlos Augusto, um esforço que nós estamos fazendo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um conselho recém-criado, tem 2 anos de existência, né? Mas é uma instituição, uma autarquia pública federal, inclusive organizada pelos arquitetos urbanistas. Nós estamos fazendo um esforço enorme junto às casas legislativas dos municípios do estado do Rio de Janeiro, junto aos governos, um esforço enorme para que todas essas ações, planos, projetos, anúncios intervencionistas no espaço urbano passem por uma discussão, ou pelo menos, Golo, pelo conhecimento das pessoas, quiçá dos setores profissionais. Não é mais possível, numa cidade como o Rio de Janeiro, você ser informado e tomar conhecimento de certas obras, de certas iniciativas, pela imprensa, pelos jornais. Pelo RJTV. Pelo RJTV, que vai pautando as coisas na cidade. É, não é possível. É, essa questão, eu acho que abrange um pouco, abre um pouco a nossa, o nosso espectro aqui, porque nós temos hoje, o Canajé falou ainda há pouco de botar, vou botar no Facebook as fotos do muro, e isso é um instrumento que nós temos, uma plataforma nova, é uma maneira nova de exercer a cidadania, ou de até buscar o exercício da cidadania, que é tão precário ainda, tão incipiente. E isso ajuda também a você conscientizar quanto ao exercício do voto, porque se você falou agora aí, né, que exatamente é o vereador que está cuidando disso, você também sabe, Carlos Augusto, que é o vereador que está cuidando disso, mas quem põe o vereador lá somos nós. Então como é que a gente sabe que o vereador, não é a mesma coisa da CPI dos ônibus? Quando você falou do muro, eu digo, só falta esse muro ser daquela máfia dos ônibus. Agora, por favor, não separa. Não separa a CPI dos ônibus da Comissão de Assuntos Urbanos que aprovou, porque é a mesma, é o mesmo pessoal. É a mesma coisa. Inclusive o presidente da CPI dos ônibus, ele era presidente da Comissão de Assuntos Urbanos quando se discutiu a revisão do PEU das Varres. Essa CPI dos ônibus está em suspenso, né? Que está na justiça. Mas é o mesmo grupo que estava lá, porque... Na verdade, as pessoas, os vereadores que reclamam contra essa política urbana é uma minoria muito, muito minúscula, tanto do ponto de vista partidário quanto do ponto de vista numérico também na Câmara, né? Então nós ficamos à mercê dessa ditadura democrática, porque nós temos um legislativo que garante a maioria do prefeito e o prefeito faz o que quiser. E a única contradição que houve, porque esse período foi discutido duas vezes na Câmara. A primeira vez foi aprovado com algumas emendas que favorecia ao mercado imobiliário, porque o pessoal da Comissão de Assuntos Urbanos não queria onerar o acréscimo de gabarito através do solo criado. Então eles liberaram, poderia aumentar o gabarito sem ter que pagar para a prefeitura. Aí o prefeito César Maia impediu a aplicação do PEU. E ficou então o PEU suspenso durante vários anos e voltou à discussão. E a grande novidade foi exatamente... Liberação. Não, é pagar agora, é possível aumentar o gabarito de 6 para 8 pavimentos, por exemplo, pagando uma taxa de solo criado. E a outra novidade foi a inclusão, a identificação das áreas de especial interesse social. Qualquer outra novidade é mero detalhe, mera perfumaria, porque o fundamento todo era pagar ou não pagar o aumento de gabarito além daquilo que foi estipulado para o conjunto da região, né? E isso permite, por exemplo, que surja uma falsidade em relação ao que é o jardim oceânico. Estão querendo fazer um novo jardim oceânico na outra ponta da região, que é lá depois do canal do Rio Morto, estão permitindo fazer prédios com até 8 pavimentos, enquanto que no Jardim Oceânico são 2 pavimentos, mais cobertura, enfim, um bairro baixo, né? E a contrafação do Jardim Oceânico, que recebe o nome de novo Jardim Oceânico, é permitido então fazer 8 pavimentos em cima de áreas alagadiças. Essas áreas, aí entra a questão ambiental, que é questão também grave, né, Gerson? O Sidney, diga aí. Isso aí é muito grave. Você veja o seguinte, a ocupação das áreas ambientais, são aquelas áreas frágeis, alagadas, que é uma característica do solo, geológica, inclusive, do solo da região das Varjas, né? Elas, a rigor, representam um potencial construtivo negativo, porque são áreas ali alagadas. Como é que se resolve isso? Simplesmente a lei permitindo construir, o que é um absurdo. Quer dizer, mais, não, do que no, mais alto do que no resto. Do que no resto. Não, há, não, não pode se fazer isso. Outra coisa, a questão das áreas de especial interesse social, que o canal já abordou aqui com muita propriedade. Você veja, eu me lembro que durante a década de 70, os primeiros mapas produzidos da cidade do Rio de Janeiro tinham uns espaços, você lembra disso? Os espaços em branco. Então você tinha cidades, representadas ali no mapa, os aglomerados urbanos, os bairros da cidade, e umas áreas em branco, sem informação. Sabe o que são aquelas áreas? Eram as favelas do cariocas. Uhum. Que durante a década de 70, até o finalzinho, nem se reconhecia, nem cadastrada. O poder público não reconhecia no seu mapa da cidade aquilo era uma área branca. Pois é, isso aí, isso é uma coisa esquizofrênica do poder, né? Porque é isso que eu acho que está em xeque hoje, cada dia mais, quando você vê as manifestações de rua, quando você vê esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, né? E sabe por que elas entraram no mapa? É porque a nossa lei orgânica, pela primeira vez, teve uma ampla participação popular. E, na lei orgânica entrou um artigo que impede a remoção das favelas se não tiver um estudo sério que mostre a instabilidade ambiental. Sim, e a necessidade. Isso, né? É por isso que tiveram que fazer a discriminação em mapa dessas áreas. Isso demonstra que quando há participação popular, aí a própria legislação ela melhora, né? Mas aí você avança para o segundo degrau da discriminação. Pois é, e aí nessa área das vagens, mais grave. Porque o que a lei depois, avançando nesse segundo degrau, o que se fez? Reconheceu que as favelas existem e, nesse instrumento que nós estamos discutindo aqui, o PEU das vagens, já se reconheceu e se delimitou, se criou as chamadas áreas de especial interesse social, que é um nome pomposo de chamar as favelas e as comunidades. Área de especial interesse social. E que eu chamo de área de especial interesse eleitoral. Eleitoreiro. É. Exatamente. E essas áreas, aí vem o outro passo que não foi dado. Quer dizer, o fato de você reconhecer a favela, delimitá-la e espacialmente defini-la ali no meio, é insuficiente para as soluções da favela. É. Então é preciso que, e a lei diz que as áreas especiais de interesse social são aquelas áreas que serão prioritariamente tratadas sob o ponto de vista de urbanização, adoção de parâmetros e índices edilícios e índices urbanísticos. Você não pode criar, adotar os mesmos valores que você adota para o restante da cidade. Ali é uma questão característica e própria. Só que, nesse avanço, se incluiu, Canajé, áreas que estão ocupadas, comunidades que estão ocupadas, exatamente nessas áreas frágeis. Aí, para eles, vale a lei ambiental. Olha, você não pode ocupar essa área que é só uma área de fragilidade ambiental. Aí, para eles, vale. Para a especulação, não vale. Não vale. Você, é o que ele está falando. Você pega essas áreas que são totalmente charcas, e transforma isso em potencial construtivo pleno. Jardim Atlântico do lado de lá. Claro, Canajé. Quando eu era professor da Faculdade Santa Úrsula, nós conseguimos mobilizar uma turma inteira, já no final da graduação, para fazer projetos para essas áreas de especial interesse social. Nós apresentamos isso em audiência pública, lá na comunidade. Eu tenho até fotos, já coloquei no Facebook. Infelizmente, todas essas propostas foram abandonadas. Ninguém se lembra disso mais. Mas foi uma grande produção de estudantes no sentido de fazer com que melhorasse essas condições. Da mesma maneira, eu vou sair um pouco desse assunto, da mesma maneira como nós conseguimos provar que a Vila Autódromo é possível se manter ali através de um projeto que, inclusive, foi premiado agora, no estrangeiro. Né? No Deutsche Bank. Aliás, vocês estão falando aí já há uns 10 minutos que a Vila Autódromo está aqui na minha cabeça. Mas a Vila Autódromo, né? Já tem uma notícia hoje no jornal que ela vai ser removida próximos dias. Não, porque, na verdade, ali é a vontade do rei. E a vontade do rei nós vivemos, infelizmente, na época dos éditos, né? Como nós lembramos ainda há pouco. Agora, para encerrar o programa, eu queria que o Carlos Augusto, é até difícil dizer isso aqui para você, Carlos Augusto, queria que você desse uma mensagem, né? E o que, que você espera? Tem algum otimismo nisso aí? Ou pelo menos realismo que você seja, que veja uma coisa melhor, uma manhã melhor para esse pessoal todo lá das Várzeas, onde você mora? Olha, a gente sempre tem aquela coisa da esperança, né? A gente espera que esse PEU venha a ser debatido novamente, a gente espera que tenha uma fiscalização grande, a participação da população, do poder público, de todos os interessados, porque do jeito que está não pode continuar, né? A gente precisa ter uma solução. E eu espero eu tenho assim, uma certeza que tudo vai se encaminhar como tem que se encaminhar. Entendeu? O PEU ele é uma realidade, tem que acontecer, não dá para a gente ficar sem ele, porque o bairro está crescendo desordenadamente, tá? Invasões, condomínios irregulares, sem estrutura, sem nada. Tá? E eu espero que o poder público, a Câmara de Vereadores, venha até a Associação de Moradores para discutir uma audiência pública, chamar os moradores, chamar toda a sociedade para estar discutindo sobre isso aí abertamente. Legal. Canajé, queria que você fizesse em meio minuto para o encerramento aí uma chamada geral. Encerrando então a minha participação, eu quero agradecer essa oportunidade e lembrar que alguns moradores estão convocando para um café da manhã, sábado próximo, às 9 horas, na sessão de moradores de Várzea Grande, para discutir esse e outros problemas. Depois de amanhã, portanto. E inclusive eu apresentei uma proposta no Facebook para criação de um conselho micro-regional de assuntos urbanos. Dá o endereço aí da página do Face, dá para o pessoal que não conhece. A minha página no Face é Canajé. É Canajé Vilhena. Canajé, né? Vilhena. Canajé Vilhena no Facebook, ali só tem ele. Não. Agora tem pode outro. Procurar também na página do Tema Livre, que certamente está lá. Certamente está lá na nossa página do Tema Livre e na outra, que agora que é a Cidadania aqui, tudo junto com K também está lá também. Agora para o Sidney terminar também, meio minuto, Sidney. Eu queria agradecer a oportunidade desse debate. É sempre bom a gente conversar, aprender, discutir, discordar. Porque é no debate que as coisas se avançam, inclusive nas matérias referentes à arquitetura e urbanismo. Legal. Gente, o Tema Livre vai ficando por aqui. Mais uma vez, nós tratamos dessa desordenada ocupação do solo urbano no Rio de Janeiro, não apenas no passado, mas no presente e no futuro, porque o que nós vemos é o desenho de uma ocupação cada vez mais ao sabor do mercado e ao sabor do dinheiro, em detrimento da população e do morador. A cidade para quem vive dela e não para quem vive nela, né? Como disse já o pessoal aqui da Barra da Tijuca, do Golfe para quem, já veio aqui com esse dia. Eu achei interessantíssimo esse lema, esse bordão aí. Nós ficamos por aqui, o microfone é aberto para vocês voltarem quando houver necessidade, novidade, sintam-se à vontade. Um grande abraço, muito obrigado. Você que acompanhou o programa também, uma ótima quinta-feira. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.